atenção no que eu vou lhe dizer. São apenas verdades e não fujam delas. Não mire essa arma em minha direção. Não bata contra a sua branca cara. Reclame tudo aquilo, o que você quer ter. Ao burro do seu pai, que não te viu crescer. Roubei todo o dinheiro de uma ação de caridade, mas simplesmente por necessidade. Não mire essa arma em minha direção. Não bata contra a sua própria cara. Não mire essa arma em minha direção. Não bata contra a sua própria cara. No rádio sempre passa reportagem falando da malandragem. Quantas vezes eu errei, olhando pro passado, esperando que nascesse flores no asfalto. Que pena, que tristeza, foi apenas um sonho. Um sonho, um sonho todo meu. Fui julgado sem ter crime como um marginal. A minha arma é tão frágil como a lei. A alta sociedade só me vê como um ladrão e um homem sem necessidade. Você compra sonhos em qualquer esquina. Maconha, mela, coca e heroína. Não mire essa arma em minha direção. Não bata contra a sua própria cara. Não mire essa arma em minha direção. Não bata contra a sua própria cara. Deixar meus sonhos divididos. Fui julgado sem ter crime como um marginal. E a minha arma é tão frágil como a lei. A alta sociedade só me vê como um ladrão e um homem sem necessidades. Não mire essa arma em minha direção. Não bata contra a sua própria cara. Não mire essa arma em minha direção. Não bata contra a sua própria cara. Não mire essa arma em minha direção. Não bata contra a sua própria cara. Não mire essa arma em minha direção. Não bata contra a sua própria cara. Não mire essa arma em minha direção. Não bata contra a sua própria cara. Não mire essa arma em minha direção. Não bata contra a sua própria cara.